Pessoas, sejam bem-vindos ao Joker Box, o podcast de música da Trust TV. Nós estamos hoje aqui com o Red. E aí, pessoal? Também estamos aqui com o Gabriel Noite. E neste primeiro episódio nós falaremos do álbum O Grandioso Último Álbum de David Bowie, Black Star. Já vou começar o podcast com uma polêmica. Seria Black Star o melhor álbum do David Bowie? Cara... Só não é porque tem Station to Station. Concordo, mas tipo, o Bowie, ele tem uma coisa... Que, tipo, ele tem tanta coisa, ele já fez tanto, ele é tão diverso em tudo que ele fez, que você periga perguntar essa coisa pra 10 fãs do Bowie e ter 10 respostas diferentes, sabe? É, porque cada álbum é uma experiência, né? Que pode considerar mais um álbum perfeito, mas isso aí a gente fala depois. Black Star, álbum lançado em 2016, álbum curto se olhar a quantidade de músicas, 7 músicas, mas 41 minutos. Que é a média, padrão, e todo mundo considera esse álbum um álbum póstumo, mesmo não sendo, o álbum não estava sendo planejado como a morte, inclusive vários membros da banda, Lazarus, que era o nome da banda, que é inclusive o nome de uma faixa, talvez a melhor faixa do disco. Sim. Eles, alguns membros não sabiam, a maioria dos membros, na verdade, não sabiam o estado do Bowie, o que iria acontecer com ele. Também tem até rumores dizendo que o Bowie, nessa época, ele já estava organizando sua discografia póstuma, né? E que depois dele morrer, além do próprio Black Star e do No Plan, que foi um EP que saiu, sim, que era outtakes da peça que teve em conjunto com o Black Star, que foi interpretada toda pela. Foi tudo organizado pela banda, Lazarus, e foi interpretada pelo Michael C. Hall, que interpretou Dexter na série. E ele cantou todas as músicas que tinha que cantar na peça. E incluindo música que não tinha no Black Star, que são as músicas do No Plan. Do No Plan. Que sim. Foram a Killing a Little Time, o When I Met You. E a própria No Plan, que é a faixa título. E Lazarus EP. Também tem no EP. É, Lazarus tá incluído no EP, mas ela já vinha no Black Star. Sim, ela já vinha no Black Star, né? E, tipo, uma coisa que eu acho muito, como eu posso dizer, muito grandiosa do Bowie é que ele meio que planejou tudo isso sabendo o que ia acontecer com ele. Porque, pra quem não sabe, ele já tava com câncer no fígado, se não me engano, no pâncreas, eu não sei direito especificar. Fígado. Que importa que ele, infelizmente, veio a não estar mais entre... Ele já tava com câncer, tipo, há um ano e meio, sabe? E ele teve 6 infartos nesse caminho, sem ninguém saber. Ninguém sabia. Porra, isso não sabe, não. É. O Bowie foi uma pessoa muito forte, né? Pra conseguir ele aguentar tudo isso. Ele, não, e sem contar que, tipo, ele já tinha problemas cardíacos, porque na época do reality, na reality tour, ele teve um ataque cardíaco em 2004, cancelou a turnê. É, né? Inclusive cancelou a turnê e ele... Se não me engano, ele cancelou o turnê por esse e outros motivos, que teve gente ou coisa nele, algo assim. Sim. O Bowie teve muitos problemas com o tour começo, foi bem pensar, foi, né? O reality tour foi uma ótima tour, foi a última vez que vimos ele ao vivo. Sim. Mas foi uma ótima tour. É, pô, muita gente acertaram... Muita gente considera Black Star como o canto do Cisne, do Bowie, até o próprio produtor do álbum falou isso, né? É, o Tony Visconti, ele produziu todos os melhores álbuns do Bowie, menos o Station to Station. Ele produziu, tipo, Scary Monsters, The Man Who Sold the World, Heroes, Low. Então ele produziu, tipo, a nata dele. Quem produziu Station to Station mesmo? Quê? Quem produziu Station to Station? Se eu não me falho a memória, foi o próprio Bowie. Eu esqueci de pesquisar. Nossa... Não, eu não tenho sabia certeza. Disso. Mas se isso for verdade, meu Deus. O caso é que o Station to Station, o Bowie fazia muitas coisas próprias dele, né? Sim. É, um tanto cheirado pra caralho, né? A produção foi feita pelo David Bowie e por Harry Maslin. O do Station to Station? Station to Station. Obrigado. Cara, então. Mas no David caso do Bowie... Black Star, foi o Tony Visconti, que já tava com ele há muito tempo. Sim. E isso ajudou muito no álbum, porque o Tony acabou cuidando da discografia da discografia póstuma dele. Era um cara que ele já confiava muito. E o Tony conseguiu organizar a grande banda Lazarus, que tinha. Acho que o foco dela, que você pode reparar na banda, é o próprio saxofone. Sim. Tá presente principalmente. Lindo saxofone, nas duas últimas faixas. As duas últimas, elas brilham mais no sax, que é do Donny McCaslin, se não me engano, é assim que se pronuncia o nome dele. Né? E tipo, também tem uma coisa que, tipo, esse disco todo tem um pé. Tem um pé, tipo, muito plantado no jazz. Sabe? Você Sim. pode perceber isso. Músicas como a própria Black Star, por exemplo, que é tipo um jazz eletrônico experimental, art rock. Muita gente considera ver, um sabe? Jazz experimental, né? O álbum. Sim. O álbum art rock. Tem aquela coisa também no próprio Black Star que você tinha mencionado antes da gravação, que era a bateria que era desincronizada no início. Sim, tipo, sim. Do próprio Black Star, que é uma faixa gigante, tempo. Quase 10 minutos. Só sim. não foi 10 minutos porque ele provavelmente estava com birra de 10 minutos. facilmente não, poderia ser. Não, porque Station to Station teve 10 minutos, então eu quero que essa tenha 9,57. Não pode ter 10 minutos. Não pode, porque lá eu estava muito cheirado, um absurdo fazer música em 10 minutos. Acho não que pode. 9,57 é muito mais plausível. Não, é tipo, enfim. O álbum inteiro, ele não é, ele tipo, porque hoje em dia muitos álbuns é basicamente um monte de compilação de músicas, mas isso com o Bowie nunca teve. O álbum inteiro, ele é feito, as músicas são... escritas e com arranjo. Do próprio Black Star, a gente tem que desconsiderar duas, né? Que duas dessas músicas já tinham sido gravadas são... antes pelo próprio Mas Bowie. Aí que tá. Mas aí que tá. Ele regravou essas músicas pro Black Não, Star. Não, tipo, isso que eu ia falar. Sabe? E a regravação, porque quem tocava o sax no original era o próprio Bowie. Sim, porque ele tocava saxofone. Tipo... A banda Lazarus entrou junto e ajudou a compor, recompor, remasterizar, refazer. Recriar. Foi uma recriação, né? Foi uma recriação. Foi outro ponto de vista que fez o álbum porque, se encaixar todo. Um renascimento. Por exemplo, Sue, que é a quarta música do álbum, que foi lançada na coletânea Nothing Has Changed de 2014, e como não na um single no mesmo ano também, no disco ela tem 4 minutos e 40 segundos. Eu tô com o disco aqui na mão olhando. E a versão de single de 2014 tem mais de 7 minutos, sabe? Tipo, pra lá de 7 minutos. É quase 8, eu acho. É bom que essa regravação tirou aquela gordura desnecessária. Sim, sim. Porque, tipo, Sul era uma música muito lenta antes de ser regravada. Só que no álbum ela ficou mais redondinha e tudo mais. Depois de... Quando entrou no Black Star, ela se encaixou no contexto. Ela Sim. mudou. Basicamente, fez ela ter um outro ponto de vista. E esse outro ponto de vista fez o álbum, mesmo tendo 41 minutos, que é o tempo médio de um álbum grande atual, fez esse tempo parecer natural. Porque todas as músicas fluem uma após a outra, Sim. certo. Bowie sabia fazer isso muito bem, cara. O álbum inteiro era um organismo, assim. Que, Sim, cara. Que tudo é muito junto. Entendeu? Mas sempre temas meio obscuros, o próprio Lazarus, o Black Star. Muito ao contrário do Next Day, por exemplo, cara, você percebe o que o Bowie tava passando quando você ouve esse disco atualmente. Porque tudo nesse disco, eu tô com ele na mão aqui, repetindo, tudo nele é preto. A única coisa branca nele é a capa. Tudo no disco é preto. O encarte é preto. O back é preto. É tudo preto, sabe? E a capa devente, porque tem a variante que tem o disco de vinil, que é o disco, no caso, é translúcido, e você encaixa Sim. ele na capa preta. Que é uma variante é muito bonita, inclusive. É uma ideia excelente pra te fazer um disco. E, tipo, então, você percebe que ele tava sofrendo. Você vê algumas letras, como a de Lazarus, por exemplo, que, tipo... Ele cita aqui, deixa eu pegar o encarte, né? Tipo, ele cita: olha aqui, eu estou em perigo, não tenho mais nada a perder. Eu tô tão doidão que meu cérebro está girando. Deixei meu celular cair. Sabe? Você percebe o que tá passando aqui. O estado que ele tava já depois Exato. De tanto tempo sofrendo. É. Tudo bem, cara, ele abusou muito de droga, muito. Sim. Naquele período do Station to Station, que a gente vai falar mais, inclusive. depois. E todo mundo, acho que a maioria das pessoas ao redor dele, no quesito de produção, não para produtores, eu acho que, se não me engano, ele sabia da situação, mas a banda não sabia, e nem o próprio Michael, que interpretou o próprio Bowie na peça do Lazarus em Nova York. Assim. Que foi originalmente feito em Nova York. O próprio Michael falou que o Bowie ajudou muito ele, porque ele tava em fase difícil, por causa do Dexter. Então o Black Star é um álbum bem importante na discografia do Bowie, talvez o mais importante. Sim. Tipo, mais importante que muitos turning points da carreira dele. Sim. É o ponto final, mas fechou com uma chave de ouro absurda. Assim. Eu compararia ao You Only Dark, do Leonard Cohen, que foi o último álbum dele. No caso, esse sim foi um álbum póstumo, porque ele planejou com o filho dele, ele sabia praticamente que ia morrer já. E é um álbum tão perfeito quanto o Black Star. Assim, eu acho que uma coisa que minha mãe falou sobre o Cazuza é muito parecida com o Bowie. O Bowie, ele não vivia por viver, ele vivia para aproveitar o momento. Isso, ao mesmo tempo que ajudou ele muito a fazer essas lindas músicas, essas lindas composições, arranjos, acabou também trazendo a morte dele, né? É, mais ou menos. E se você for parar pra pensar, lá em 76, ele tava, tipo, ele mesmo dizia que, tipo, ele cheirou uma quantidade astronômica de cocaína. Isso são palavras dele. Astronômica. Sim, astronômica. Sim, ele disse isso. As entrevistas estavam totalmente fora de si. Cara, tipo, ele tava colocando, sei lá, tipo, ele ficava com a bengala na mão balançando. Apesar assim. De Sgt. Pepper's Lonely, na minha opinião, ser o melhor álbum dele, e ele só é o melhor álbum, provavelmente por conta desses motivos, acho ainda que não valeu a pena de ter perdido ele tão cedo por um álbum tão bom. Eu não sei se. Eu consigo imaginar uma discografia continuando pós o Next Day, que não viesse o Black Star e viesse coisas tão boas no caminho. O Black Star provavelmente não viria, porque ele é muito inspirado na situação dele, e acredito que não estivesse nessa situação caso tudo tivesse ocorrido de maneira diferente. Mas eu acho que o Bob tinha uma discografia muito grande ainda, porque a discografia dele já é muito grande. E eu acho que ele tinha alguns pontos pra tocar nela ainda, apesar de não fazer mais shows, desde o Reality Tour. E a pausa que ele teve, que foi muito grande, entre... Foi 10 anos de pausa. Até chegar no Next Day, que o Next Day foi um álbum de... Quase com o retorno dele, mas o futuro não tava muito certo pro público. E veio o Black Star, que foi uma surpresa fenomenal. O álbum de 7 músicas, essas 7 músicas são perfeitas, cara. Detalhe. Você consegue, tipo, não gostar de alguma, mas tem que concordar que o conjunto do álbum funciona muito bem, cara. A bateria, como ela se encaixa com o saxofone, como ela se encaixa com o vocal do Bowie, do Bowie mais velho, que consegue se adaptar por todas as músicas. Ele não fica pecando na música. E a voz do Bowie, tipo, em algumas músicas como Girl Loves Me e Dollar Days, por exemplo, tá fenomenal. Tá fantástica. Por exemplo, tem umas coisas em Black Star, tipo, o início de Black Star. Você a distorção toda de Black parece Star. Parece um velho doente. Cara. Parece um velho doente cantando. Parece. É muito louco isso. Como Black Star, o estilo musical inteiro muda. Porque a distorção é tão grande que ocorre da própria vocal do Bowie com parte da banda, nas guitarras, no saxofone, na bateria, que você surpreende muito com a qualidade que Black Star é. Não o álbum inteiro, sim, obviamente é uma qualidade, mas estou falando no caso do single. Sim, cara, porque ela começa naquela coisa meio jazz experimental, distorcida, bateria que não encaixa com o resto da música, com o tempo quebrado. Daí do nada ela muda pra uma coisa meio musical da Broadway, vamos botar assim, pra depois voltar pra aquilo e daí ela ir desacelerando como se fosse a morte da pessoa que tá cantando. Cara, é genial, sabe? E não é à toa que teve um musical que é fenomenal, um dos melhores musicais que eu já vi, que talvez eu goste tanto desse musical por tratar de um dos artistas preferidos meus, mas eu acho que a interpretação do Michael e do resto do elenco foi muito boa. Porque essa peça não, ela foi muito inspirada no The Man Who Fell to Earth, que é um filme maravilhoso, recomendo. Mas ela contava com músicas da carreira mais famosas normalmente, e as peças fundamentais do Black Star e do No Plan. Sim. Essa jornada que ele tem, tipo, você consegue ouvir o sofrimento que o Bowie fez em algumas músicas, o sentimento que ele conseguiu deixar carregado em algumas músicas, você consegue ouvir o Michael interpretando isso. Não é à toa que ele ficou tão tocado quando o Bowie partiu. Pois é. E um detalhe é que esse disco saiu dia 8 de janeiro de 2016, no aniversário de 69 anos do Bowie, e o Bowie morreu 2 dias depois. Pois sabe? É. Parece que ele sabia. Sabe? Parece que ele sabia. Na minha teoria. Parece que ele sabia o dia que ele ia morrer, cara. Esse acho que ele começou. Eu acho que ele começou não pensando como se fosse um póstumo. Mas eu acho que ao longo do caminho. Ele percebeu que. Ele tava foda, né, cara? Tava meio foda. Sim. Aí eu 6 infartos, que ele, tipo. Eu acho que forçou um pouquinho isso. Acho que ajudou muito. Nunca morte ter ajudado nada, né? Mas. Eu acho que o álbum. Eu acho que muitas pessoas só foram ouvir depois que ele morreu. As pessoas que eram fã, porque tipo, álbum novo dele de boa, pô, muito legal. Sabe, que uma semana ouço. Aí tipo, quando teve a notícia da morte dele, a pessoa ouvia. Todo mundo foi ouvir. Cara, quem era fã e ouviu, tipo, um pouco depois ou antes dele morrer, ou reouviu depois, ou tipo, tinha ouvido quando lançou e reouviu depois dele morrer. Sem dúvida chorou muito na alma, porque o álbum ele menciona a própria morte. Tá muito na cara, velho, muito na cara. Em Black Star, por exemplo, ele fala de Jesus, teoricamente não, tipo, explicitamente ele fala que ele está no céu, tipo... Sim, tipo, em Lázaro ele fala, tudo. Tipo, olha aqui, eu estou no céu. É. Eu tenho cicatrizes que ninguém pode ver. Aí muita gente faz essa analogia do ninguém pode ver porque ninguém sabia do estado dele. É bem cara. Interessante. Pegou muito de surpresa, né? Sim, cara. Porque ninguém sabia, tipo, e foto dele durante tinha... Teve uma que foi uma paparazzi, que é uma que ele tá bem magro. E tem uma que é oficial, que lançou pra uma edição especial de algo que eu não me recordo agora. Que é uma foto dele com a bengala, o chapéu rindo. Bem feliz, mas fudido da vida. É, porque tipo, você vê que no disco que tipo, todas as fotos dele estão... Ele tá sempre de roupa larga, ele tá com uma faixa na cara. Inclusive, porque... algumas roupas que ele usa em menção a outras músicas dele, como o Station to Station, tem coisa relacionada nesse álbum. Esse álbum, ele recolhe todos os ápices da carreira dele, mas todos os ápices que tinham alguma origem meio escura. Não uma origem, tipo... Alegre, tipo Let's Dance. Ou uma música dele que era só uma balada, tipo Fashion. Ou sei lá, Absolute Beginners, ou coisa do gênero. É, ele pegou coisas mais voltadas do Station to Station. Tanto que muita gente trata ele como uma continuação do Station to Station. Eu vou fazer isso. Concordaria, porque esses são meus dois álbuns preferidos dele. Às vezes fica muito difícil escolher entre um ou outro. Mas. Eu também não sei. Depende eu acho que... muito do momento. Quando você sente saudades do Bowie, você vê que o Black Star pode ser o melhor álbum dele. Porque você vê a dedicação que ele e toda a banda teve. O álbum absurdo de bem composto. O álbum é maravilhoso. É. E sobre isso do Station to Station, a gente tem que fazer um paralelo aqui. Tudo. Porque se você for perceber. São os dois piores momentos da carreira do David Bowie. Da carreira não, da vida do David Bowie. Né? Os dois piores, sem sombra talvez de dúvida. Talvez os dois ápices de qualidade da carreira. Sim. É. Tipo, quando ele sofria, ele desencantava mais ainda do que já era, né? Ele mesmo doente, com uma situação muito ruim, ele conseguiu entregar um álbum de extrema qualidade. Sim. Né? Que pode se superar toda a discografia dele de tantos anos. Sim. E ele passando por um momento tão difícil. E você percebe que lá no Station to Station ele tava com um vício tipo extremo em cocaína, tanto que ele não lembrava das coisas que aconteceram, tipo, ele não lembrava de como ele compôs Station to Station, pra vocês terem ideia. É, isso sabe? É bem comum quando artistas se drogam muito pra fazer um álbum. É muito louco isso, tipo, ele não lembra, e ele... Parece que inconscientemente produziu o disco. E quando você vê, o disco é maravilhoso. E ele não é muito grande. Tipo, ele só tem 6 músicas. Pra você ver o início do paralelo, né? Porque o Black Star tem 7, né? E, tipo, a primeira música tem 10 minutos. E é uma música maravilhosa, inclusive. E é uma música maravilhosa. Né? Também a preferida do Station to Station seja TVC 15. Ah, eu prefiro o Stay, porque o refrão de Stay, tipo, é inacreditável. O refrão de Stay é inacreditável, cara. Mas tipo. Voltando pro Black Star, O Black Star, ele é o álbum talvez com mais distorção de som que o Bowie tenha. É muito experimental, né? É muito experimental. Ele, apesar dele ser um experimental leve, ele não é. Ele não é alguns álbuns que eu sou. Você talvez demore para entender o que é. Ele é um álbum experimental, mas ele é leve, ele tem o mesmo carisma do Bowie, ele tem o mesmo clima de Bowie. Ele é do Bowie, ele é uma marca registrada do Bowie. Sim, tipo, você tem. Eu acho que não podia ser nada melhor que isso. Experimental, Bowie. Tipo, é uma. Jazz. Art rock, sim. É impressionante como ele não decaiu de qualidade quando tem o mesmo qualidade a doença. Ele melhorou, até isso que são paralelos. Isso, né? É, porque o The Next Day foi algo que foi bem controverso com os fãs. Tipo, muita gente aceita, ele é um bom álbum, ele é um álbum ok, ele é um álbum ruim. Acho que pouca gente fala, é um álbum perfeito, é um álbum maravilhoso. Mas eu acho que depois o salto do The Next Day Black Star transformou tipo, unânime que o Black Star é um ótimo álbum. E quem discorda tá errado, eu posso provar. Mas enfim, isso que o Knight falou de coisas como Bowie, você tem que, por exemplo, I Can Give Everything Away, Dollar Days da vida, por exemplo. Dollar Days é muito bom, maluco. Dollar Days tem que de, sei lá, cara, Absolute Beginners, tipo, não na composição e tudo mais, Dollar, né? Dollar Days é muito diferente, lindo, né? Cara. É linda, mas tipo, é uma balada ao estilo David Bowie, se você for comparar as duas, sabe? Você vê que ele fez as duas coisas, apesar de elas serem diferentes, sabe? É uma das minhas favoritas do álbum. É. Dordes é muito boa. Eu acho que a gente nem precisa mais fazer um faixa-fá. Tô falando de Lazarus aqui. É, eu acho que de Lazarus... Galera... Tissa Pirish Was a Horror, porque Tissa Pirish Was a Horror é uma música que eu vejo que as pessoas citam bem pouco, né? É uma música muito boa. Vocês já sabiam disso, mas... O quê? Was a Horror é uma música muito boa por conta do vocal dele. Acho que o vocal dele vai entrar muito nessa música. Sim, cara. Tipo, como ele, a voz dele tá tão... Não, essa música estranha. É muito louca. Mas como tudo se constrói, se une, muito bom. Tipo, ela é muito maluca, porque ela começa com, tipo, uma nota, tipo, uma bateria completamente quebrada e, tipo... Né, tipo, fora de tom. Fora do tempo ali, meio um pouco. Né, um tempo meio quebrado. Uma música que já te chega. É uma música que já chega intimidadora. É, e fora que ela começa com uma respiração, além disso. Né, tipo, aí tipo, ela tem uma bateria com um tempo bem quebrado, uma coisa bem jazz. É, fora do tempo em que o próprio Bowie tá cantando, né? Sim, sim. Aí, tipo. Depois disso entra uma nota no teclado. Fica se repetindo essa mesma nota. Aí entra o resto da música, assim, sabe? Ela começa agressiva, depois ela começa a ficar mais calma. É uma música que ela se transforma. É muito bom, cara, é muito bom. E tem Lazarus, que é basicamente uma música de musical da Broadway, porque tipo, essa música tem muito cara de musical. Tipo, tem. Os metais. Ela tem uma história. Sabe? Tipo, os metais, a letra. O próprio clipe que tipo, tem o Bowie de um jeito muito. Eu não sei descrever aquilo. Parece algo teatral. É, o próprio clipe de Black Star ele tem um contraste muito grande com a música. Nossa, o clipe de Black Star é algo absurdamente brisado. Eu não entendi Black Star até hoje. Eu também não. O astronauta é o Major Tom. Eu não sei, eu acho que você viaja de. Pode ser viagem de. Não, pode ser. Eu acho que é, cara. Eu acho que é. O Boi é capaz de fazer isso. Foi uma referência, mas não exatamente. Mas... Não, eu acho que foi só uma referência, nossa, mas o Boi é capaz de fazer uma coisa dessa. Clipe de Black Star é muito bizarro. Muito brisado. É muito bizarro. É o Bowie com aquela faixa na cara e aqueles dois pontos, né? É. Sim. São dois botões. São dois botões. Tipo... E como ele dança, tipo, ele conseguindo dançar melhor do que muita gente com 50, 40 anos a menos. E a letra de Black Star, cara? A letra de Black Star, cara. É tipo. Eu vou pegar mais um trecho. Clipe é brisada, a letra é brisada. Mais um trecho. Eu tenho que achar. O problema é que no disco. Qual é? O instrumental completamente, tipo, o instrumental, sabe, não tenta entender aquilo, não tenta. Vale não a pena, vale. Tem muito álbum assim que se você escuta o álbum, tá beleza, mas Black Star, você escutando os instrumentais, é uma adição que você faz você entender mais ainda o álbum. É um álbum, cara, que eu recomendo ouvir primeiro. o Black Star normal. Ainda mais se for um David Bowie, não precisa revisar nada da resto da discografia dele. É, você ouve o Black Star, ouve o instrumental dele separado. Sim. E depois ouve o No Plan, que é uma extensão, e se quiser, ouve o musical, que é maravilhoso. E depois ouve o Station to Station pra você conseguir fazer um paralelo, sabe? Porque não dá pra não fazer um paralelo, sabe? Sim. Tipo, é um disco curto, é um disco um pouco de experimental, porque ele passa do disco music pro soul, e daí depois ele passa pro funk, e tudo é muito bem encaixado, tudo é muito bem feito, e daí o disco termina com uma balada igual a esse aqui, né? Só que a balada do Station to Station é um cover, do Wide as the Wind, que tipo, é basicamente um desespero, sabe? Aquela música é desespero, basicamente. Se você for olhar a letra, tudo. O Bowie moldou aquela. Ele pegou a música de uma outra pessoa e moldou pra fazer aquela música ficar no disco do jeito que ele queria que ficasse, de um jeito que ficasse coeso com o próprio disco. É incrível, maluco. É incrível, é incrível. O Bowie é incrível, né? Bowie é incrível, cara. Ele era um cara assim. O tipo... que a gente pode fazer entre Station to Station e Black Star é que ambos são dignos de serem colocados em um pedestal e de dizermos que eles são perfeitos ou quase perfeitos. Hail Black Star, cara. Porque... Hail Bowie também, né? Hail Bowie, porque o cara era tão bom que se inspirava na própria carreira pra fazer as coisas. É, cara, uma luz. Isso é muito insano. Tu viu, o cara é tão bom que todo mundo se inspira nele, até ele precisa se inspirar nele próprio. Até ele, cara, isso é genial, mano. Porque o Next Day é ele se inspirando nele mesmo. Até a capa. É um ótimo álbum, inclusive, recomendo também. Pra você vê Valentine's Day? Pra quem tinha um preconceito com Next Day, recomendo reouvir. Sim. Muito bom. Porque, tipo, se você vê Valentine's Day, e Valentine's Day é basicamente alguma coisa que o Bowie faria nos 80, sabe? É muito. Tem uma faixa agitadíssima pra idade que ele já tinha. Sim, cara. Sabe um negócio que eu descobri agora? Descobri que na página da Wikipedia, toda vez que, em vez de citar Black Star, ele coloca o desenho de uma estrelinha. Sim. É, porque na teoria é só o nome da é essa estrelinha preta, mas como vemos, fica meio difícil pesquisar em streaming, em loja, só a estrelinha preta, porque não tem esse dígito no teclado. É, estrelinha preta, pronunciado Black Star. Escrever, abre parênteses, estrelinha preta, fecha parênteses, parece que é magia. Pode testar aí, depois aperta Alt F4, depois vai no CMD e está shutdown. Muito bom. Mas eu acho que agora a gente já pode concluir. Eu queria saber qual é a sua música preferida do álbum de vocês, começando pelo Red. A minha música favorita, sem dúvidas, é do assim, amo. Tá, cara. Dollar Days. Dollar Days. Tem 7 músicas aqui que poderiam ser as minhas favoritas, né? 6 tirando o Su, porque Su realmente... Eu não considero ela uma das minhas favoritas. A música é boa, mas eu não sei. Eu literalmente não sei essa música. Não sei, Galvão. É, eu não sei, Galvão. Eu não sei, Red. Eu não sei, Galvão. Eu não sei. Mas eu acho que eu fico com Girl Loves Me, porque ela é uma música... Ela é uma música feita em um dialeto inglês, usado por pessoas marginalizadas da sociedade, como gays, prostitutas, lutadores, enfim, pra falar de uma prostituta. Pra falar de uma prostituta. E tipo, ele pesquisou a língua, ele fez a música na língua, sendo que é uma língua que não é mais usada. Cara, é uma dedicação incrível, velho. É uma dedicação incrível, sabe? Então, essa música não pode ser diferente. Essa música tem que ser a minha favorita, apesar de que todo o disco é incrível. Muito bem feito mesmo, ouçam, porque é na certa que você vai gostar, eu tenho certeza. Sabe? E agora, no caso minha, que eu não falei, né? Eu acho que eu vou ser clichê e falar Lazarus, mas é uma música que cada vez que eu ouço mais, desde o ano que saiu, desde 2016, que eu ouço essa música, eu amo ela. Essa música é muito boa. E vendo o musical, meu amor por essa música só cresce. É impressionante como essa música é boa. E sim. O instrumental todo dela é muito bom. A mixagem, a produção toda. É uma música toda. Bem triste, né, cara? É, o clima dela, é no geral, e o tema. É muito essa música, sabe? Esse disco todo é muito triste, é uma coisa que eu nunca vi o Bowie fazendo. Eu nunca vi o Bowie fazendo um álbum triste desse jeito, sabe? É, tipo, tinha algumas músicas soltas, obviamente, que eram um claro, né, mais tristes. Claro, né, mas o álbum inteiro... mas o álbum inteiro é algo bem... Apesar de ele manter o clima dele sempre de... Sou o David Você vê I Can Give Away, I Can Give Everything Away, é quase como se ele tivesse indo embora, sabe? Sim. É praticamente ainda isso. Ainda é, tá fechando o álbum, cara, você fica, meu Deus do céu, cara. Bora, assim, galera, fazer uma pergunta pra... Vou começar comigo. Que nota, não, vou começar com Night. Night, que nota você daria para o álbum? 10, vou fazer a média fácil. Aqui. 10, fácil. 10. Que nota, cara, você daria pro álbum, Luquinhas? 9,5. 9,5. Vou dar 9,5 por causa de Soul. Bom, e você, Red? Eu daria 10 também, cara. Então a média é... Agora temos aqui o do contra do Luquinhas, que vai ser expulso nesse exato momento. Mas é só Soul. Mas Soul é muito bom, um dos melhores. Então, a nota do álbum seria 9,8. Sim. Merecidíssimo. Merecidíssimo, esse grandíssimo álbum. Desculpa, Boi, por ter tirado esses dois décimos. Arredondando aqui, eu acho que ele pode dar até 20 de 10, superando todas as expectativas. É 20 de 10. Vai ser um dos únicos, tá? Não se acostume, não se acostume com essas notas altas assim, porque, né? O próximo vai ser uma merda. Mentira. Boa, Night. Ó, depende, hein? Depende. No México vai ser tudo sentimento. Pode mudar. Então, eu tenho um disco em mente aqui que, nossa. O próximo é o quê? O do Jackson? Vai, isso aí, meu. Não sei. Saberemos no próximo episódio. É, obrigado por ter ficado ouvindo aqui o primeiro episódio. Valeu aí, galera. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado se você ouviu até o final. Se você conseguir ouvir até o final, o seu podcast lançou certo. Tomara. Se você conseguir aguentar a gente. Se você conseguir aguentar o Luquinha virando 9,5 pra Blackstar. Porra. Se você consegue aceitar pessoas com deficiência mental como o que deram 9,5 para Blackstar, a gente quer muito fazer, apoia o podcast. E então é isso. Ô, calma aí. O primeiro episódio de Red é muito chato. Eu esqueci de falar que a gente tem aqui um grande convidado especial. E aí, Craig, beleza? Ah, porra! Craig Boy. Qualquer problema, culpe o Discord ou o meu microfone, que no caso eu não considero ele bom. Eu acho que essa gravação fluiu absurdamente bem, sinceramente. Cara, eu gostei muito. E foi muito bom gravar esse podcast aqui agora, primeiro. Foi muito bom estar com você. É, teria talvez uma hora de outtake que tivemos no início. E foi muito bom daqui. E tchau. Valeu aí, galera. Falou, povo. I get some of